malandro demais, paga pra vacilar, joga prata no ar, dá sopa pro azar, mas vem na mente lembranças de um tempo de antigamente. Eu, ainda moleque, eu junto com o Tex, soltando pipa, também jogando bola. Nessa época é normal desinteresse da escola. E com os manos de hoje em dia, ontem eu arrumava treta, saía de rolê, armava o mas. Lembranças vem à tona, saudades também. Nasci foi um truta forte pelo craque na Femen. Meu pai herói, trampando aos 60. Isso me dói, ao mesmo tempo me contenta. Espelho pra mim, eu também quero ser assim. Um lutador cuja TV já não ilude, não. Ser preto e pobre, pra ele uma virtude. Com mulheres inúteis, eu não vou me iludir. Tô fora delas, vivem de amores. Amam durante 15 meses, 11 conto de réis. Pra mim não servem, eu quero uma guerreira. Uma amiga eternamente companheira. Ideia fixa, metalinguística, psicanálise. Se tem a base que uma vida melhor foi o que eu quis pra mim. Jogando bola na quadra e na escola. O dia inteiro mal alimentado, mas orientado pro crime eu não entrar. Que é sem futuro, sem explicação. Entrou já era, tu tá sem solução. PM inútil, mal intencionado. Um desonesto, desequilibrado. É isso que incomoda, o que me deixa chateado. Um artigo criminal, um aliado foi forjado. A vida às vezes até parece um drama. Convivendo com coisas irreais. É preciso ser forte para lutar e vencer. É preciso ser forte para ganhar e não perder. Que vivemos na selva com certos homens do comando. Ainda prefiro os animais. Capitalismo, difícil sem racismo. Má evolução do feudalismo e do escravismo. Violação diurna, mortalidade é infantil. Acredite você que esse é o nosso Brasil. Foi de família atrás de outra na cidade universitária. Enquanto a mulher se encontra em casa carente e solitária. O mundo tá muito acelerado. A globalização fez falir o mini mercado do senhor, que não tem a importância para o estado. E fechou, virou camelô, agora dele é só propina. Que vai importar o Big Mac, o McVish. Acabou o dinheiro e não encheu a barriga. A essência do lucro dominará o universo inteiro. Dinheiro, pecado ou ambição, ao mundo devoluto onde venera a traição. Controle remoto, algo paradoxo, usado de uma forma numa outra intenção. Pensamento freudiano, pra você sou leviano. Seu eu, seu engano, cela cheia, vários manos. Olha quantas vidas que passaram em branco. De um lado quem tem, do outro quem não tem. Riqueza, pobreza, nobreza ou miséria. Do maniquismo, infelizmente eu faço parte. Porém sou dialético, não vou ficar sonhando a caminho da ilusão. Ideia fixa, metalinguística, psicanálise. Se tem a base que às vezes a tristeza parece não ter um fim. Não é viagem, simplesmente é uma análise. Esse é meu clamor, essa é a minha devoção. Pro futuro melhor, para a nossa geração. Às vezes é bom para pensar. Não deixa acontecer. Se isso fosse verdade, aí seria muito bom. Poema lírico, satírico. Se for pro bem de todos no Brasil, aqui eu fico escondido, largado, jogado sem apoio da nação. Pra ajuda do governo, não. Não serve a minha opinião, mas para o seu objetivo, meu dinheiro é muito bom. A sequela tá no povo, no jeito de se falar, no jeito de se vestir, até no jeito de sonhar. Com a ilusão, anjo do bem, gênio do mal, é só. só mais um pra subtrair. Da terra se despedir e descansar. Numa sonífera ilha só restou pra quem sobrou. Parar e pensar, raciocinar, corrigir os próprios erros. Tirar de si próprio o que te leva mais cedo. Ao contrário é vencesdal, no domingo sem visita. O senador renunciou antes da cassação, mas com um bom vocabulário. Na próxima eleição ele volta, ele faz o que quer. Senhor feudal contemporâneo, usa o nosso dinheiro no seu investimento do outro lado do oceano. Ideia fixa, detalhística, psicanálise. Se tem a base que a nossa cara é pensar, refletir sobre tudo e sair. Espero que isso vá contigo ou consigo mesmo. Chega de viver dormindo e morrer sonhando. Na correria todo dia, nós vamos caminhando.